Até o final deste ano, 7.920 imóveis de Foz do Iguaçu serão vistoriados pelos agentes socioambientais da Sanepar. O trabalho iniciado no final de março é para verificar se está correta a interligação entre a rede interna e a rede coletora de esgoto implantada pela companhia. Os primeiros bairros a passarem pela vistoria serão São Luís, Três Pinheiros e Jardim São Paulo. Em entrevista ao programa CBN Foz desta sexta-feira, o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Medeiros, deu detalhes sobre o serviço. Nós estamos fazendo uma vistoria, a Sanepar contratou uma empresa, né, para fazer uma vistoria no período de um ano. Vamos vistoriar em torno de 10% das nossas ligações do município, né, com o objetivo de verificar se está dentro da regularidade a ligação do esgotamento sanitário. Verifica toda a saída do esgotamento que tem no imóvel. Verifica se está regular, né? Caso tenha alguma irregularidade, a gente notifica, dá um prazo de 30 dias. Após esse prazo, a gente retorna na residência, verifica se está certo. Se tiver ok, a gente dá um certificado de regularidade. Se não tiver, a gente passa para a vigilância sanitária, que é o órgão que vai acompanhar depois e tomar as medidas cabíveis. Caso seja constatado que o imóvel ainda não foi interligado à rede ou que há algum tipo de irregularidade, o cliente receberá um prazo de 30 dias para fazer a adequação. A residência que estiver com a conexão feita de maneira correta recebe o certificado de regularidade. O gerente regional da Sanepar fala sobre a importância da vistoria para a população. A nossa rede ela foi projetada e dimensionada para receber apenas esgotamento sanitário. A gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência, né? Porque nossas redes são todas enterradas, não tem outra forma a não ser quebrando e abrindo mais. A gente vai estar fazendo com cuidado, já passou uma informação para todos da rua, passando em casa, entregando um informativo, avisando do trabalho que vai ser realizado e vamos tentar fazer no maior cuidado. Claro que sempre dá transtorno, mas no futuro aí a gente não vai ter mais problema, né? Não vai mais quebrar asfalto, que é a reclamação da prefeitura e da própria população. O lançamento indevido de esgoto doméstico provoca mau cheiro, poluição, proliferação de insetos e favorece o surgimento de doenças pelo contato com a água poluída. Já o despejo da água de chuva na rede coletora de esgoto pode provocar o retorno do esgoto para dentro do imóvel e prejudicar o tratamento. Em caso de dúvida, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar através do telefone 115 ou pelo site www.sanepar.com.br. Vassi Álvaro para a CBN Foz.